Oi, pessoal. Nós fomos orar e veio a direção para nós gravarmos. Disseram que ia ser uma surpresa, porque acabamos de gravar com Caveira, mas disseram que agora seria uma surpresa com Tupi e Mariazinha. Já aconteceu aqui da gente gravar com Tupi e Joãozinho. E foi muito divertido. Disseram que hoje é Tupi e Mariazinha. Então, vamos lá, vamos gravar, fazer a oração. Tá? Chegou aqui, de repente estava conversando. Estava conversando, aí eu ouvi. Falei, Mariazinha chegou. Falei, ferrou, já vem bomba aí. E eu, como tava aí, só que eu não vi o Tupi, eu vi só ela. O Tupi veio, porque eu estava sentindo falta dele muito tempo, que ele não vem. Aí eu orei, eu até levei meu pensamento a Deus, eu falei assim, ah, pai, que tô saudade do Tupi. Eu tenho um carinho tão grande pelo Tupi. Estava ali cantando uma música, aí começou a escutar, sentir aquela aproximação, aí só escutei assim, oi, tia. Voltei. É, Tupi tem história aqui conosco. A gente lembra das histórias dele. Só não, a gente não pode falar muito, porque é muita besteirada. Mas tem história do Tupi. Então, deixa eu fazer uma oração com os irmãozinhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, eu primeiro quero te agradecer, porque eu pensei tanto no Tupi. A Mariazinha está sempre aqui com a gente, mas o Tupi, muito tempo que não vem. E eu estava sentindo falta dele. Eu falei assim, ah, Pai, quanto tempo que Tupi não vem? E a gente tem lembranças tão boas do Tupi, lembranças tão agradáveis. Ele já passou tão momentos bons aqui com a gente, que eu estava lembrando. E hoje vem os dois, Mariazinha e Tupi. Mariazinha já chegou. Daqui a pouco vem Tupi. Pode botar a boca no trombone. Você quer botar a boca no trombone? Eu sempre boto. Não, hoje a gente vai só pra conversar, fazer brincadeira. A gente vem pra perturbar. Vem pra perturbar vocês. Que as coisas aqui estão esquentando. Estão esquentando. Muitas gravações. Muitos espíritos. E agora vai começar a vir dia. Os extraterrestres. Os ET de outro planeta, a galera de outros mundos, que faz canalização da nave, tá tudo aqui na nave, é o raio de luz, canalização. Aí eles vão falar muita coisa, vão falar coisas pra fraternidade. Eles adoram falar de fraternidade, né? Vai falar de fazer o bem. Calma, ele vai vir. Ele vai vir. Aí. Já tá lá. Aí. Pera, não vai falar agora não. Não vai falar agora. Eu vou falar. Aí. Vai falar de fraternidade. Vai falar de amor. Vai falar pra fazer o bem. Pra todo mundo ser amiguinho, pra todo mundo se amar, pra parar com briga, pra parar, pra as pessoas não ter mais vício, pra as pessoas largar os vícios, pra poder viver no mundo regenerado. Eu vou contar um pouquinho das minhas experiências. Eu vou contar o que que acontece lá. As pessoas não sabem. E eu vou contar um pouquinho de como é o meu dia a dia. Você come carne sintética. Carne sintética. Carne do plano espiritual. Você deixa de ser intrometida. É frango. Frango sintético. Ô tia, então deixa eu falar. Porque ela não sossega. Lá a gente tem que ficar correndo atrás dela. Porque ela não para, né? É. Não para. Pode falar. Ô tia, eu vou explicar um pouquinho de como acontece, do que é, de como é a nossa vida. Eu vou falar um pouquinho para os irmãos entenderem, porque assim, eu já fui uma criança muito pequenininha. Fica quietinha. Eu já fui uma criança muito pequenininha. Agora eu já cresci um pouquinho. Eu não sou assim igual a ela, não. Ela tá pequenininha. É. Pequenininha e arteira. Ele já me viu. Ele me viu. É, eu sei. Ela só bem pequenininha. E tia, eu vou explicar pra você. As pessoas pensam que espírito querer não cresce. A gente cresce, tia. A gente cresce sim, a gente desenvolve. Nós temos aula. Temos palestras. A Mariazinha, ela está na fase dela. Ela tem lá as palestras dela? Tem. Mas ela está na fase dela. É assim, tia, que as pessoas não entendem, que a Mariazinha é ousada. Mas ela está aprendendo a se controlar. Ela está sendo instruída. Mas a gente que é herete, a nossa energia, ela é muito vibrante. Ela é muito forte, né? E nós temos que ter sempre alguém conosco, porque se deixar, a gente sai fazendo muitas coisas. A gente sai falando tudo, como vocês costumam dizer, sem papas na língua, né? E sempre vem alguém com a gente. Nós nunca viemos sozinho. Quando a gente vem para um trabalho em alguma casa, a gente nunca vem sozinho, vem acompanhado de algum Exu, ou então um caboclo, ou então um preto velho. A gente sempre vem acompanhado. A gente vem para fazer o nosso trabalho, ou até entregar mensagem. A gente vem, faz o trabalho, entrega mensagem, faz aquilo que a gente tem que fazer. Não viu o Joãozinho, quando veio da outra vez que veio fazer a limpeza? Viu como é que ele fez a limpeza? Vi. Então, tia, é eu assim. Eu já fiz limpeza também. Você já fez eu também. Eu incorporei no Pedro e limpou aquele moço. É. Eu vou limpar mais. Tem que limpar. Você faz o seu trabalho, né? É assim que é. O Erê adora limpar energias densas. Gosta de limpar. O Erê, que as pessoas não entendem. O Erê, quando chega no umbral, sai todo mundo correndo. É, então agora você deixa eu falar. O Erê, tia, ele é assim. As pessoas não entendem. O que é energia de Erê? Erê é uma energia pura. Nós não temos maldade dentro da gente. Se a gente tiver que ir lá fazer, a gente faz. A gente não olha para quem é quem. A gente não fica reparando assim nas pessoas. A gente vai, não julga. A gente vai e faz aquilo que a gente tem que fazer, o nosso trabalho. Independente de quem seja. Fazer o bem sem ver a quem. Isso, muito bem. Fazer o bem sem ver a quem. É isso mesmo. E a gente também tem que fazer. Tem que fazer. Todos têm que fazer. E a gente, tia, aprende na escola, a gente aprende. Eu vou falar escola para as pessoas poderem entender. Nas palestras, a gente estuda até sobre energia, que as pessoas não sabem disso. Erê estuda sobre energia. A gente tem que estudar, porque a gente tem que fazer limpeza, a gente tem que estudar sobre miasmas, a gente tem que estudar sobre formas, pensamentos. Só que cada Erê tem o seu estágio evolutivo. Lembra quando eu cheguei aqui? Quando eu cheguei aqui, que eu ainda tinha vícios, que que era ligado muito a doce. Eu vim de uma casa que ainda era muito agarrada à questão de doce, mas eles falaram que estava sendo me dada oportunidade de avançar, assim como foi dada oportunidade para Mariazinha também. Ela está na caminhada dela, tia. Mas tudo depende também do médium com quem o espírito trabalha. Se o médium evolui, o espírito evolui junto, mesmo que seja um erê. Aos poucos, tia, a gente vai falando um pouquinho sobre erê, sobre o trabalho de erê. Quem são os erês, para as pessoas poderem entender melhor. Agora eu vou deixar ela falar, que ela está em cólicas aí, querendo falar o que ela tem que falar. Pode falar. Tia, sabe, aqueles, os ovoides, que aqui já veio o ovoide, não já? Já, várias vezes. Já veio várias vezes. Os espíritos, eles trazem o ovoide aqui para o ovoide tomar um choque anímico, um médium, para tirar um pouco das energias densas. Choque anímico, para ele dar uma acordada, porque vem muitos ovoides que foram lá, tava lá nas incubadoras dos laboratórios dos magos negros, e eles são hipnotizados, esses ovoides, eles são torturados, leva choque, para ficar com muito ódio, sabe, tia? Para que eles usam os ovoides em obsessões complexas. Usam os ovoides nos políticos, usam os ovoides nos artistas, usam os ovoides nas pessoas, para as pessoas fazer o mal, né? Terrorista, usa os ovoides em terrorista, para os terroristas ficar com ódio, mais ódio, para poder causar destruição, sabia, tia? Acopla os ovoides na aura deles. Acopla na aura deles. E outros procedimentos também. Clones. Que bota o ovoide na caixa craniana do clone. Tá duplicado. Pra ficar ali, ó, perturbando a pessoa. Aí esses ovoides são resgatados. E eles são preparados lá nos laboratórios das colônias dos espíritos do bem. Aí eles são limpos, são tudo preparado. Aí eles são acoplados no útero de uma mãe desencarnada, né? O tio Cripto falou disso, não falou? É só que eu vou chegar onde eu quero chegar, que ele não falou, tá, tia? Aí acopla lá na barriga das mães desencarnadas, né? Como o perispírito da mãe é um modelador, é um formador, é um transformador automático, ela não precisa fazer nada. Quando acopla lá nela, ele dá o choque anímico, liga as antenas. Opa, eu sou ser humano. Ele lembra, eu sou ser humano. Aí o perispírito vai sendo reconstruído automaticamente através da matriz, que é o perispírito da mãe desencarnada. Porque o ovoide perdeu o corpo astral, né, tia? E perdeu, tem que recuperar, né? Não vai ficar naquela condição o tempo todo, né? Que é muito sofrimento, né? De virar uma forma mental inferior. É um mundo monoideísta. Fica pensando a mesma coisa repetida vezes, né? Fica muito doido, né, tia? Aí, depois que acaba o procedimento, aí vem uma criancinha. Novinha, tia. Criancinha novinha. Pé espíritozinho novo. Aí o que faz? Aí depois prepara para encarnar numa mãe encarnada, né? Porque ele precisa passar numa mãe encarnada para terminar o procedimento. Aí, às vezes, na mãe encarnada, ele sai na menstruação. A mãe nem sabe que estava grávida. E tem umas que às vezes nasce, mas vive pouquinho e depois morre. Tem outros que são acoplados na barriga das mães e a mãe tem aquela gravidez. Como é que é o nome, tia? Aquela gravidez psicológica. Mas não são todas, não, tá, tia? Senão todo mundo que tiver gravidez psicológica agora vai achar que é o ovoide. Não são todas, mas algumas são. Gravidez psicológica. E de repente a gravidez psicológica acaba. É porque tirou os ovoides, né, tia? Às vezes tem mais de um ovoide. Aí volta pro plano espiritual. Aí ele vai ter toda uma preparação. Sabe como é que é a preparação, tia? Ele vai ser educado. Porque é uma mente muito desequilibrada, né, tia? Aí ele vai ser educado. Aí ele vai lá na escola. Aí vem o bebezinho. Vai lá na escola comigo, vai lá na escola com o Tupi. Aí brinca com a gente ajuda eles, que às vezes eles ficam meio assim, tá meio... tá com a cabeça meio doida, mas a gente ajuda pra eles poderem recuperar, pra poder saber o que é amar de novo, o que é ter um amiguinho, o que é ter amigo. Os ereis ajudam nisso. Ajuda nos ovoides, nos seres ovoides que estão sendo recuperados, tia. É caridade. E tem algumas pessoas lá, uns espíritos, né? Que mora lá nas colônias, né? Que tem casal, tia. Tem casamento, tia, sabia? Tem casamento no plano espiritual. Tem casamento, tem namorados. Aí eles programam a próxima encarnação que eles vão ser marido e mulher. E tem outros que são casados lá, que também vão ser marido e mulher quando reencarnar. Aí, tia, tem uns casais que adotam esses ovoides. Que virou criança de novo. E outros não adotam. Tem outros que faz assim. Tem outros que o ovoide vai na barriga da moça e aí vira criancinha e é como se tivesse nascido daquela mãe. Mas claro, né, tia, não é o mesmo procedimento da Terra, né, tia? Os ovoides são acoplados ali, não precisa ter relação, né, tia? Não precisa namorar. Entendeu? Aí ia ter tudo isso. Aí o ovoide é educado, vai na escola, aprende um monte de coisa, aprende muita coisa relacionada à fraternidade, ao amor, porque muitos ovoides têm um ódio, tinham um ódio muito grande, sabe? Tinha assim dentro, assim. E tem outros ovoides que... não vai ficar mais aqui, né, tia? Tem outros ovoides que são preparados para encarnar em outros planetas. Porque tem uns aí que é meio complicado, sabe, tia? Tem uns que é pior. Aí tá numa condição tão complicada, que só recomeçando. Aí recomeça, sabe como, tia? Recomeça num mundo muito primitivo. Sabe aquele mundo assim? Sabe a planeta Terra? Quando aqui tinha os Homo habilis? Então eles vão começar tipo assim, lá do início tudo de novo. Sabe, tia? Tem que começar porque é espírito que tá fazendo besteira já há muito tempo. Ó, tia, eu vou revelar uma coisa, tia. Tem umas pessoas aí, daqui da Terra, que tá inserido em várias áreas, né, tia? Várias áreas de poder, né? De fama, de famoso. Tem alguns aí que prejudica muito... planeta, prejudica muito os países, os estados. E tem uns desse aí, tia, que quando desencarnar, a culpa deles vai ser tão grande, que eles vão virar ovoide. Vai virar, tia. E aí eles vão ser mandados, vão ser preparados para esses planetas. Mas tem uns outros aí que o plano espiritual vai dar uma chance. Quando ele começar a querer se degenerar, aí vão pegar ele, não vão segurar a degeneração de umas técnicas que eles têm aí, muito avançada. Isso é misericórdia. É misericórdia. Mas tem outros que eles vão deixar virar o void, gente. Vai deixar. Aí vai mandar para outros planetas. Vai preparar, né, tia? Vai acoplar todo esse negócio que eu falei, né, da mãe. Aí, quando reconstruir o corpo astral, aí vai mandar. Ou tem outros que vai ser reconstruído de outra forma, sabe, tia? Porque tem o mais extraterrestre desses planetas primitivos, que são seres muito primitivos, né, tia? Então, eles não sabem, nem sabem o que está acontecendo. Esses ovoides vai ser acoplado nessas mães de lá, nas desencarnadas e nas encarnadas. Nas mães primitivas, tia, para reconstruir lá. Entendeu, tia? Que aí vai ter um perispírito feito de acordo com o planeta que ele vai viver. Né, tia? De acordo com o planeta que ele vai viver. Tá vendo, tia? Agora eu vou falar uma coisa. O Pedro não sabia de nada disso. Que tudo isso vai ser feito. Isso não tá em livro nenhum. E eu trouxe. E ele está na incorporação consciente. Eu não disse, tia, que dá para trazer coisa nova sem precisar tirar a consciência do médium? Tá aí. Ele fica é porque ele fica preocupado, né, tia? Ele é bobão. Ele é bobão, bobão, bobão, bobão. Chama ele de cabeçudo. Bobão, bobão. Aprendi com o Pai João, chama ele de cabeçudo. Ele sistemático, tia, sistemático. Ele gosta de tudo certinho, gosta de tudo nos seus devidos lugares. O que é que você tá fazendo aí, hein? Vou te transformar. Vou te transformar num ovoide. Quer virar ovoide? Bobão. Eu não sou mago negro. Eu não sou mago negro. Eu não tenho conhecimento. Que eles disseram nem... para deixar você falar, bobona. Aí, eu não sou mago negro e eu não sou má. Então, tia, aí eu trouxe todas essas coisas novas que estão sendo feitas nesse momento de transição planetária. O extraterrestre, o Coren, vai ter um monte de gente que vai zoar, que não vai acreditar não, tia. Vai dizer que vocês são grandes atores. O Pedro é um ator e tanto, tinha que estar em Hollywood. Mas não tem problema, acreditando ou não acreditando, não vai fazer com que o ser não esteja canalizando com ele. É que nem os ateus, acreditando ou não em Deus, Deus está lá. Então, pode, pode rolar no chão, pegar a cueca e enfiar na cabeça, pode fazer tudo isso. Deus vai continuar existindo, querendo ou não, e a Terra não é plana. Aí eu tenho que dar uma cutucada de vez em quando, senão não sou eu. A Terra não é plana. As pessoas que acham que a Terra é plana, tia, são pessoas chamadas de braquicéfalas. Braquicéfalas. Sabe o que é isso? Gente de mente curta. Que tem uma visão estreita, que nem um ateu, tem uma visão muito estreita e acanhada da espiritualidade. Gente de mente curta. Que coisa, hein? Aí, tia, o extraterrestre falou que vai vir uns espíritos aí, né? Ele falou no vídeo, né, tia? Que vai vir uns espíritos aí bem evoluídos, né, tia? De outros planetas. E, tia, é verdade. Tem gente aí, tem moça aí que tá grávida, que tá ali na barriga com um ser muito evoluído. Tem que cuidar bem, né, tia? Porque tem o esquecimento. Se cuidar mal, aí vai pro mundo. Mesmo sendo evoluído. Porque ele é produto do meio, né, tia? Então, se ele tiver com mais companhias, esse recado é para as mamães, né, tia? Para as futuras mamães. Para as que já estão grávidas e para as que vão ficar. Porque vai vir mais. Então, tia, o filhinho ali é produto do meio. Se ele ficar com mais companhias, mesmo ele sendo um produto, um espírito evoluído, ele pode ser mal influenciado por causa do esquecimento, tia. Mesmo ele sendo evoluído, tia. Ele vai ter umas atitudes diferentes, mas se ficar com má companhia, se for mal educado também pela mãe e pelo pai, olha a responsabilidade da mãe e do pai, tia. Tem muita responsabilidade. Deixa eu falar, eu vou ter que ir, porque estão me chamando, tem trabalho para fazer, tá? Mas outra hora eu vou voltar para poder conversar. Mas eu vou voltar para poder conversar sozinho. Fica aí, vai. Vai trabalhar, ela não. Ela não deixa. Tem gente para te substituir. Para te substituir. Tem, não. Tem trabalho chama, TV chama, a gente. A Seara é grande, poucos são agora os trabalhadores. Agora é você que vai falar. Então eu vou, tia, e outra hora eu volto, tá bom? Agora é a vez dela. A Seara é grande, poucos são os trabalhadores. Aí, tia, eu também vou, sabe, tia? Mas se você quiser me perguntar alguma coisa, pergunta, que eu vou ficar mais um pouco. Eu ia comentar, não sei se... Pergunta, tia. Não, porque extraterrestre a gente já recebe aqui, já vieram vários. É que a gente não divulga. Já veio aqui. Esse que foi pro vídeo, isso aí não é nada, né, tia? A quantidade de vezes que veio extraterrestre, ó. No Pedro. A Sabrina. A Sabrina. Falei, uma tamuzinha, saudações. Já veio vários, não veio, tia? Já teve uns que veio no Pedro, que falou umas línguas meio doidas, né, tia? Foi bem diferente. Era a língua deles. É, depois eles se comunicaram embolado. Direito aí comigo. Aí depois eu traduzi, ele foi de molar, mexeu no aparelho, traduziu tudo, né, tia? E a comunicação mental também, né, tia? Comunicação mental é universal, né, tia? Não tem língua. Não, comunicação não. No plano espiritual, ela é toda mental. Então, pode falar uma língua, pode falar outra mente, interpreta. Já vieram de formas diferentes. Veio uns aqui que eles eram pequenininhos. Parecia fadinha. Eles eram bem pequenos, né? As fadinhas, lembra? Esses aí, tia, era de outra galáxia. Eles não vieram. É nem dessa galáxia aqui, é de outra. Esses é de outra, tia. Eles vieram para ajudar na preparação do planeta. Esse daí é de outra galáxia. E o Astagerão já veio aqui. Já. Veio, tia? Já. Pode? Não sei, a minha religião. Porque teve um monte de gente aí que disseram que mistificou ele, não foi? Mas o trabalho aqui é sério, não é? É, mas ele se identificou como Xerão. Xerão. A chutar é o comando. É, foi o que ele falou pra... Mas, como a minha religião é outra, eu não tinha muito contato, não. Fui aprendendo. Aí, tia, olha só. Porque teve um monte de gente aí que disseram que mistificou ele, né? Mas o trabalho aqui é sério, né, tia? Aqui é voltado pra fraternidade. Aqui é voltado pro amor. Então tem identidade de interesse, né? Porque ele quer botar fraternidade na galera. E por que ele não pode vir? Veio uma irmãzinha aqui, a primeira que veio. Será que ele vai vir outras vezes, tia? Será que ele vai gravar vídeo? Não sei. E se ele gravar? Vão cortar a cabeça do Pedro fora? Olha, vão cortar eu sempre... a sua? Eu sempre digo que um Espírito de Deus testifica outro, vai ter testificação. Mas vai vir outros também, que nomes desconhecidos. Nomes desconhecidos. Tem uns que não deram nome, né, tia? Tem uns que vieram, falou, e não deram nome, né? Já veio um arcturiano no Pedro, não veio, tia? Veio. Será que ele vai vir pra gravar vídeo? Não sei. Pode. Tanto espírito assim, tanto ser de outro planeta. Não, veio uma vez, ele tem uma evolução muito, muito, muito. Ele veio acompanhar os trabalhos de. Ele até conversou comigo, disse que veio acompanhar os trabalhos do processo de para regeneração. E o Sananda? Sananda vai vir nele. E se o Sananda, tia, olha só, se o Sananda tirar toda a consciência do Pedro, botar ele pra dormir e falar tudo mesmo, será que as pessoas estão achando que Jesus vai falar mansinho? Ou ele vai vir como espada pra puxar a orelha de todo mundo? Não sei. Ele é muito manso e bom, mas ele também é justiça, né, tia? Será que nesse momento, agora que nós estamos, que muitos insistem em ficarem rebeldes, que muitos aí mostraram a cara através das escritas, de algumas atitudes do teste que o plano espiritual fez e um monte foi aprovado. Gente que fala de amor. Gente que fala de fraternidade. Não julgueis, para que não sejais julgado. Com a mesma medida que julgades, tu serás julgado, hipócrita bobão, quer tirar o argueiro do olho do teu irmão, bobão hipócrita. Tire primeiro a trave do teu olho. Acho que isso tem que ser repetido umas 10 milhões de vezes, porque a gente repete, repete, repete, há 2000 anos se repete isso, e isso continua não sendo entendido. tô tentando lembrar o nome. A humanidade aqui da Terra é muito evoluída, né, tia? Eu tô tentando lembrar o nome daquele que parecia... Você lembra? Sabe qual é o nome dele? Um que veio... É, tá. Eu tô aproveitando, conversando. É, um que veio conversar comigo uma vez, que ele tem uma forma de um lagarto. Ele falou o nome, eu esqueci o nome ele dele. Ele é um reptiliano. Yeshon. Reptiliano. Mas ele é um reptiliano do bem, porque tem um reptiliano do bem também. E o Pedro viu esse reptiliano na mente. Viu vindo na direção dele, viu na mente. O reptiliano na nave. E ele viu, e ele sentiu também como é que ele era, sentiu o interior dele. E ele é muito bom, ele é muito amoroso. É, ele foi muito amoroso. Eu fiquei então, conversando com ele um tempo. É muito evoluído, muito. Aí, tia, o Sananda, não vai vir do jeito que os religiosos pintaram, não, tia. Não, a palavra, a Bíblia diz, Jesus falou... Está lá na Bíblia, né? Jesus disse que ele não vem, não veio como. Ele vem como espada, está lá na palavra. Não vim trazer a paz, mas sim a divisão. A divisão. Ele vai puxar a orelha de muita gente, tia. E adivinha o que vai acontecer? Não vão aceitar ele de novo. E sabe quem não vai aceitar? Quem diz que mais ama. Vão negar ele de novo. Não é você. Não pode. Um ser dessa estirpe. Destrói o corpo do médium, dizima ele. Você é limitado. Deus também é limitado. Deus pouco pode. Quem sabe sou eu. Eu sei tudo. Coitado. Pobre ser que um sopro de Deus pode fazer perecer. Não está assim no livro dos espíritos? Coitado. Os sabichões de terceira grandeza. Os hostis primitivos. Os rebeldes. Periferia da galáxia. Não sabem nada. Orgulhosos, incrédulos, julgadores, rebeldes, criminosos cósmicos. Tu tá que tá, hein, Mariazinha? Sabe por que criminosos cósmicos, tia? Porque já vem cometendo crimes em tudo quanto é planeta. Aí Jesus foi e jogou na Terra todo mundo. Muitos estão juntos por afinidade. Uma vez, quando Jesus veio falar conosco, ele disse que tinha 32 raças aqui. Que foram enviadas para cá, 32 raças. Mas tem raças. Que trazer uma galera do bem, senão, tia, eles explodem o planeta. E se destroem também. E acabariam com toda a natureza da Terra. Então tem que trazer uns pobres coitados que são do bem, que vêm para sofrer, que vem para ser atacado, que vem para ser ofendido. E eles vêm para ajudar. Mas a falta de agradecimento é grande, né, tia? A falta de agradecimento é grande. E esses que vêm fazer o bem são escarnecidos, atacados, ofendidos. O que é mesmo que está acontecendo com vocês aqui, tia? Quem são vocês? O que vocês vieram fazer na Terra? Qual é a missão de vocês? Alô, alô, alô, alô, alô, Terra, alô, Sirius, alô, Orion, alô, Alpha Centauri, por favor. Sananda mandando rádio. Preciso de vocês, meus filhos. Para que, Sananda? Para encarnar lá no planeta Terra. Aí eles falam assim: tá bom, a gente vai para ajudar, mas a gente já sabe o que vai passar. Aí Sananda fala: mas meus filhos, eu preciso de você. Vai lá na barbárie, vai lá na barbárie mergulhar na carne para ver se ajuda eles a amar, a ensinar a eles a amar, porque não sabem o que é amar. Eles sabem muito bem, sabe o que, tia? O que é a paixão? Isso aí, eles são bons. Coisas da carne, instinto, são bons de instinto. Paixão, são bons para julgar, para escarnecer. Aquela típica atitude de seres de terceira grandeza. Primitivos, menos adiantados, atrasados. Mas Deus é bom. Deus é benevolente. Deus é muito bom. Mas vamos pensar positivo. Tem outros que são piores, outros mundos, ainda mais na periferia da galáxia. Se aqui é assim, imagine lá, hein, tia, nesses que fica mais periferia da galáxia, a 30 mil anos luz daqui da Terra para fora da galáxia, tia. Imagine aqueles que vão para lá, que estão escolhendo ir para lá, tia. Imagine o que eles não vão passar, hein, tia, nesses planetas, hein? Aí eles vão olhar para o céu e vão falar assim lá: Senhor, eu não fiz nada. Por que que eu estou passando por isso? Por quê? O que que eu fiz? Aí Deus vai olhar assim: ai, meu filho, é melhor você ficar no esquecimento da encarnação, porque se você lembrar... Mas sabe o que que os benfeitores espirituais vão fazer, tia? Vão deixar uma lembrancinha pequenininha neles, uma lembrancinha pequenininha. Eles não vão lembrar do planeta nem da vida deles. Mas sabe aquele negócio assim? Aquela saudade de um celular, aquela saudade de um ar-condicionado, aquela saudade de uma comida gostosa, a saudade de uma praia, de uma água límpida, de um mar bom, de uma cachoeira, saudade de um shopping, de um carro bonito com ar-condicionado, saudade de cinema. Vai ficar sentindo essa saudade, não sei do que, não sei o que eu estou sentindo essa saudade, que tristeza, que depressão. Os benfeitores vão deixar essa lembrancinha para eles verem que eles saíram do paraíso. São anjos decaídos, serão anjos decaídos. Aqui tá complicado, né, tia? Mas aqui é considerado um paraíso na frente desses planetas. Mesmo não estando muito bom, porque o que faz desse planeta ser ruim não é o planeta, é a humanidade, tia. Porque o planeta é lindo, o planeta é maravilhoso, esse planeta é muito belo, riquezas naturais maravilhosas. Quem faz ele ficar com essa psicosfera preta em volta são os seres humanos, tia, com pensamento, emoções e o que eles fazem uns com os outros. Se destroem, se atacam, se odeiam. Então, tia, os extraterrestres falam: nossa, o planeta é tão lindo, um dos mais bonitos da galáxia. E é assim, desse jeito. É, tia, vai muita gente chorar em outros mundos, nos corpinhos bem complicados, e num planetinha com uma galera bem complicada, e com uma natureza complicada. Sim. É, mas é assim, não é mentira não, tia, nem exagero. Eu sei que não pode falar na internet com algumas coisas, mas é exatamente assim que vai acontecer, tia. Eu sei. Entendeu, tia? É exatamente assim. Fora os outros que vão passar por tudo que eles fazem aqui, as besteiras que eles fazem, lá eles vão passar também. Tudo que eles fizeram, eles vão sofrer também lá, né? Em outros mundos. Entendi. Porque tem outros que não vai ser comido por fera, não. Mas vai passar por muito problema. Problema. Muitos problemas, tia. Então, tia, eu vou embora. Ah, tia. Há uma penada saindo. Há uma penada desincorporando. Há uma penada desacoplando. Indo embora. Desconectando.